no prédio do MIS, é praticamente tudo preto no branco. O calçadão de Copacabana entra com estilo dentro do edifício. A combinação dessas duas cores está presente em inúmeras obras de arquitetura, mas aqui ela não é decorativa. Traduz um conceito central do projeto. A matriz dessa paleta monocromática vem das cores do calçadão projetado por Burle Marx. E vale lembrar, não são cores sólidas. O preto nunca é exatamente preto. Aproxima-se de um tom ebanizado. E o branco nunca é puro branco. Tende a um off-white, sempre acompanhados das texturas naturais da pedra, da madeira e de outros materiais que dão vida às superfícies. Esse estudo cuidadoso de tonalidade e textura evita a artificialidade do preto e branco de tinta de parede. É o desenho desse passeio público que se desdobra pelas escadas da fachada, sobe até a cobertura e adentra o piso térreo, estendendo-se do chão às paredes e tetos, por todo o museu. Ambientes como as salas de experiência audiovisuais utilizam revestimentos em tons de preto que destacam os coloridos do conteúdo. Já espaços como o café, o educativo e a administração usam os mesmos materiais, mas na cor branca. Para definir cada material, foram feitas extensas pesquisas. A granitina foi amplamente utilizada em pisos, balcões e escadas, em placas assentadas ou moldadas em loco, sendo o principal elemento de continuidade visual a partir da calçada. Para as paredes ao fundo, o chamado painel oeste, o projeto usou placas de madeira com uma gama de tonalidades que evitasse o aspecto artificial, mantendo a textura natural da madeira. Durante a obra, houve um processo incansável de testes com diferentes tipos de tingimento e fornecedores de diversas partes do Brasil. Chegar ao branco ideal não foi tarefa simples. Tingimentos transparentes em madeiras claras resultavam em tons rosados, enquanto camadas mais espessas de tinta deixavam a aparência plastificada. Sem a leveza desejada. Nos tons escuros, o desafio era alcançar o cinza, capaz de neutralizar o marrom natural da madeira, sem apagar seus veios. A equipe da Diller Scofidio e Renfro pesquisou diversas cores e materiais para garantir equilíbrio, vibração visual e evitar qualquer sensação de monotonia. Nos sanitários foram usadas pastilhas cerâmicas industriais. Branco e preto se alternam nos banheiros masculino e feminino, enquanto cinza aparece nos sanitários PCD e família. Durante a obra, todas as amostras eram coletadas e enviadas também ao escritório de Nova York, onde a equipe da Diller Scofidio e Renfro organizava amostras em bandejas para cada ambiente, atualizando as escolhas conforme o projeto avançava. Além do preto e branco, pequenos toques de cor surgem de forma sutil e estratégica, detalhes que surpreendem o visitante e, em meio à geometria marcante do edifício, despertam o olhar. Esses pontos reforçam a narrativa sensorial do MIS, ao integrar arquitetura, museografia e o conteúdo de maneira rica e dinâmica. A obra de Burle Marx nos recebe e nos abraça no MIS.